vou trazer o grandalhão Sérgio Reis para cantar uma música que você conhece e com certeza você vai lembrar. Na sugestão do Bejar, o cantor André Carvalho pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar. Eu começo trazendo aí Eduardo Melo, Na Madrugada. É na madrugada que acontece o nosso amor. É só anoitecer, conta os segundos pra me ver. É de madrugada, você já sente até o meu perfume. Fica louca de ciúmes, pensa que não vou perceber. Você finge que me engana, diz que não me ama. É da boca pra fora, eu sei. Quando anoitece, eu sou o seu bem. Quem você quer enganar? Tá no brilho desse olhar, uma fera louca, apaixonada. Durante o dia ninguém te acha, mas vai lá em casa de madrugada. Eduardo Melo, Na Madrugada, para minha amiga Ângela Maria Barros, da Ativa FM de Abadia dos Dourados, nas Minas Gerais. Ô Cleito, a dona Quinha, uma senhora que te adora, pede que você mande para todos os ouvintes uma música e diz que seu programa é o melhor de todos. Oferece ao marido, filhos e netos também. Ângela, muito obrigado pelo carinho de ter mandado essa mensagem para mim. Dona Quinha, que alegria saber que a senhora gosta de mim, que gosta do meu programa, viu? Um grande beijo para a senhora e tá aí. Eu vou trazer a música nova de Teodoro e Sampaio, Não Levo o Celular. É sexta-feira e hoje à noite, como de costume, saio com os amigos pra beber no bar. Até parece ser castigo, mas levo comigo no bolso escondido meu celular. Só sei que quando é madrugada, se escuta uma moda chonada, afundo mais na bebedeira. Desesperado, já não aguentando, eu ligo pra ela chorando e falo um monte de besteira. O pior que a malvada atende, põe no viva voz e chama todo mundo pra ouvir. A ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando, e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota. Não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer. Toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Ah, não. Meu telefone tá tocando de novo. Meninas, vem aqui que eu vou colocar no Viva Voz pra vocês ouvirem o Tontão chorar. Ele tá gamadão. Amor, onde você tá? Você sabe que eu te amo, né? Não faz isso comigo, não. Pior que a malvada vende, põe no Viva Voz e chama todo mundo pra ouvir. A ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando, e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota. Não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer. Toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Teodoro Sampaio, não levo o celular, pro Denis Carvalho, de Bom Despacho, nas Minas Gerais. Prezado Cleiton, eu estava na rodovia vindo de Belo Horizonte para Bom Despacho, sintonizado na 98,9 e ouvindo o seu programa. Parabéns. Excelente reflexão sobre superação. Numa próxima oportunidade, quero te enviar uma história de superação. Faça isso mesmo, viu, Denis? Pode mandar para mim, você pode deixar o recado no site da radioestudiobrasil.com.br ou no meu e-mail, programa cleitoaguiar@gmail.com. Um abração pro meu amigo Maurício Reis, o diretor-presidente da 98,9 lá de Bom Despacho, e também o titular do programa do Gato na televisão. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, As Águas do São Francisco. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor e passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu pedindo ao São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas pode aumentando, meu amor fica contente. O rio, mas voltei pra casa do meu bem, achei bom demais. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu pedindo ao São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As águas podem aumentando, meu amor, fica contente. As águas do São Francisco estava por cima da ponte. Esse é o grande motivo e não pude atravessar. Mas se eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor. Passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ginigeno, as águas do São Francisco. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só você ligar 61998136601 que você contrata os shows de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. 61998136601, você pode ligar e fazer um orçamento sem compromisso. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Tereza Cristina, quase crente. Quando eu era quase crente, quase me rendo ao Senhor. Quando um pastor perguntava quem era que aceitava Jesus como Salvador. Quem quer ser missionário? Quase levantei a mão. Quase que Deus me usava quando um irmão convidava pro ciclo de oração. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidia, e quase eu ganhei a salvação. Quando eu era quase crente, quase que me batizei, quase que eu li a palavra, quase orava e um dia quase preguei. Vi um endemoniado e quase expulsei o mal. Na vigília eu quase ia e quase que eu me inscrevia na escola dominical. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação vi que a igreja subia, mas eu não me decidia, e quase eu ganhei a salvação. Quase que eu cumprimentava, falando a paz do Senhor. Quase fui um dizimista, quase me tornei corista, e quase obedeci ao pastor. Quando magoei alguém, quase que pedi perdão. Me lembro que certo dia quase ganhei minha tia, minha mãe e meu irmão. Se você é quase crente, procure se consertar, pois Jesus está voltando. E se você ficar pensando, ele não pode esperar. Eu também já fui quase crente, mas numa revelação mas eu não me decidi, e quase eu ganho a salvação.

vida amargurada. Tempo que nós se amava, eu fiz muita caminhada. Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada. Você de casaco preto vinha toda enamorada. Ali nós dois se abraçava sem que ninguém visse nada. Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinada. Você se casou com outro, eu segui minha jornada. Deixei você me acenando lá na curva da estrada. Adeus, capoca faceira, rosa branca perfumada. Você lembra desta? Eu recordei, Sérgio Reis, Amor e Saudade. Meu amigo Sérgio Reis, esses dias levou mais um susto de vez em quando. Ele tá passando um susto na gente, cai do palco, tem infarto, né? Mas o bicho é duro na queda, né, Sérgio? Um abração pra você e muita paz e muita saúde, viu? Esse aqui é afilhado do meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Tim Lelo, nem amigos, nem amantes. Parará. A mulher por quem estou apaixonado transformou a minha vida em um martírio. Declarei o meu amor, minha paixão, mas ela quer esse que me quer só como amigo. Eu vou sair de uma vez do seu caminho. Somente amigos para mim não é o bastante. Se ter seus beijos, teus abraços, que acabe tudo, nem amigos, nem amantes. Não me importo se disser que eu estou ficando louco, mas de alguém a quem se ama, a amizade é muito pouco. Eu sou seu apaixonado, mas vou sair da sua vida se não lhe sirvo como amante. Não lhe quero como amiga. Transformou a minha vida em um martírio. Declarei o meu amor, minha paixão, mas ela disse que me quer só como amigo. Eu vou sair de uma vez do seu caminho. Somente amigos para mim não é o bastante. Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços, que acabe tudo, nem amigos, nem amantes. Não me importa se disser que eu estou ficando louco, mas de alguém a quem se ama, a amizade é muito pouco. Eu sou seu apaixonado, mas aí da sua vida, se não lhe sirvo como amante, quero como amiga. Tim Lelo, nem amigos, nem amantes, para os meus amigos que curtem o nosso programa pela Beira Rio FM, lá do Zé dos Passos, da Dona Conceição, em São Francisco, nas Minas Gerais. Na próxima semana eu vou comentar a situação do Rio São Francisco, que no trem, no, o trem está feio, viu? O trem está feio, o Zé dos Passos me ligou. Nós vamos comentar aqui, e eu estou procurando sensibilizar as autoridades aqui para que façam uma ponte lá, ligando lá São Francisco com lá de cá de Pintópolis, né? Então, na semana que vem, vou comentar sobre esse assunto aí. Música do Zé Mulato e Cassiano. É assim que o cara do interior emagrece. O drama da dieta. É, compadre, como é que vai? Bom, senhor. Uai, o senhor está assim com um tipo melhor, mais corado, né, compadre? É, divino. Andou emagrecendo, parece. Alguma dieta, compadre? Compadre, esse trem é um drama. É um drama. Tem pelejado, tem lutado. Isso não destrói, professor. É, vamos ver. Eu andava muito mar, me sentindo na pior, pesado que nem uma anta e a barriga de lobó. Guaralovira. Do pescoço em que as viria, era uma bambeza só. A pressão subia e o trem descia, que eu podia entender o nó. Suandira. Já imaginei, tô é no anzol, se não me cuidar, ver como eu choro. Teu choro é nem unido, pai. Ô miséria, aí começa na idia, compadre. Eu procurei um doutor, um tratador dos melhor, um endocrinologista que me indicou se arigó. É verdade. O homem era competente, já foi rasgando o filó. O doutor barbicha, assim meio bicha, leu minha ficha sem trololó. Que bongo. É triglicerídeo e colesterol, se não se cuidar, você vai pro pó. Ei, compadre, mas doutor, acabou você, uai. Não gostei bem do penteado desse médico, não, pai. Fez o encaminhamento pra clínica Mossoró, a maldita nutrição, consulta cara que só. Uma doutora amarela, magrela que não socó. A nutricionista era satista, olhou na lista e falou sem dó. Nada de rabada nem mocotó, se não comer nada ainda é pior. Ei, maldita, miserável. Parece uma graia miserável. Eu topei o desafio, já me senti num bocó. De tanto começou a fuia, pensei vou virar um mocó. É, coitadinho. De comer couve serraia, ora por nobre gondó. Era igual um grilo comendo aquilo, achava 3 quilos, perdia um só. Um espichincói que virou uma zona e par sanfona larga um forró. Que isso, hein, compadre? Engorda, emagrece, emagrece, engorda. Voltei, fui lá pro sertão, pro fundo do Brocotó, ouvindo o canto manhoso da perdiz e do Jaó. trabalhando no machado, na enxada foi sim só. A obesidade é mais da cidade, a ociedade mata um goió. Maiação sadia é perder suor na academia dos cafundó. É verdade, pra ir o tempo sério mesmo. Emagreço um dos morgos, compadre. É verdade. Ei, mas eu tenho que complicar a andada de dieta, compadre. Cruz credo, rapaz. Primeiro nós passava fome, eu não tinha comida. Depois nós não comemos, tem que passar fome pra emagrecer. Você vê que tem dos mais esquecidos, né, compadre? Tá em massa, não tem Deus, não, vai. Ei, tem difícil andar ali pra conseguir. Cruz credo. Pra roça, gente, que tem lá funciona. Zé Mulato e Cassiano, o drama da dieta. Isso é um equipamento da melhor qualidade, viu? Um cabo de tambu com enxada na ponta. Não tem barriga que resiste, viu? No próximo bloco, eu tenho uma dica de bestialidade pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa Copa do Mundo tem sido diferente das outras. Nas outras Copas, salvo raríssimas exceções, chegavam as seleções favoritas e iam ganhando e disputavam as oitavas de final, as quartas de final, semifinal e final. Nessa começou que logo na primeira rodada, na primeira peneirada, voltou para casa campeão do mundo, a Espanha, voltou a Inglaterra e foram caindo outras seleções poderosas, né? A França voltou e tal. A seleção brasileira não fez assim nenhuma partida espetacular, mas está dando conta. Passou um susto, quase matou gente do coração e tal. Fez uma boa partida aqui em Brasília. Acho que mandar o Brasil jogar só aqui em Brasília, né? Fez uma boa partida aqui em Brasília contra os Camarões. Né? E no jogo contra a Colômbia, quando fez o melhor primeiro tempo da Copa, estava ganhando de 2 a 0, aconteceu aquele lance estúpido em que um bandido chamado Zúñiga, esse homem deveria ser banido do futebol. O que ele fez com o Neymar não foi um acidente de jogo. Futebol é um esporte de contato. Não foi um negócio desse, não. Ele foi para quebrar o Neymar. Ele foi para arrebentar o Neymar. E pior, conseguiu. Eu espero que a FIFA bana esse cidadão. Esse açougueiro não pode jogar futebol, ele não pode praticar esporte, ele não está preparado, que nem aquele cachorro lá que mordeu lá o Luiz Soares, que sai mordendo todo mundo. Aquilo não pode jogar futebol, um homem daquele. E o que eu achei interessante no caso do mordedor, e que todo mundo saiu em defesa dele, o presidente do país e tal, certo, as pessoas, é impressionante como é que está subvertida a ordem, né? Mas no caso específico desse bandido chamado Zúñiga, esse homem tem que ser banido do futebol. Olha o que ele fez. Ele pegou um menino de 22 anos que se preparou a vida inteira para esse momento, o grande líder de um time, né, uma seleção brasileira, e quebra o menino no meio, né, fraturou uma vértebra com uma joelhada criminosa. Um homem desse não pode jogar futebol. Essa é a nossa dica de bestialidade do programa de hoje. O avô do João, Cleiton Aguiar, mulher, saúde e viola. Coisas do mundo melhores que existem são três: mulher, saúde, viola. Dinheiro pra mim não tem vez. Uma morena no colo, coisa mais linda não há. Uma viola de lá na vitrola Goiás. Uma saudade no peito por tudo que já passou. Sem jeito, primeira que me deixou. Amor, palavras

de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida. No cantinho do rei, Maria Bethânia cantando o maior sucesso do rei Roberto Carlos, Detalhes. O sucesso do momento, Vitor e Léo, e uma regravação, Telefone Mudo. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Cansei de ser o seu palhaço. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Foi isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Obrigado! Vitor e Léo interpretando um clássico da música brasileira, Telefone Mudo. No próximo bloco, a oração do agradecimento. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Loiane Ayashi, ex-Miss Brasília, né? O Adir Souza lá de Curitiba, Silas de Oliveira, o Pedro do Ovo aqui no Gama, Ricardo Ferrer, Bete Ramos, Raniele Machado, Marcos Alfredo, José Carlos Barroso e você que está de aniversário, não me contou, mas mesmo assim eu vou te desejar a oração de hoje com muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. A oração de hoje é a oração do agradecimento. Nós somos danados de bom para pedir, mas para agradecer nós somos fraquinhos, né, não? Você lembra de agradecer? Lembra nada, né? Isso é difícil. Pô, pedir todo mundo pede na hora do agradecimento e é o que eu vou fazer hoje, a oração do agradecimento. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não faça somente pedidos quando orar, quando rezar. Afirme também que está recebendo muitas bênçãos e as agradeça. Faça uma oração por intenção de alguém com quem não se simpatiza ou que tenha lhe tratado mal. Perdoe depois esta pessoa. O ressentimento é a barreira número um da força espiritual. Foi Jesus quem disse: quando vos puserdes a orar, perdoai. Se tiveres algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que estás no céu vos perdoe. Afirme com fé muitas vezes: perdoo tudo, perdoo a mim mesmo, perdoo o passado. Estou livre, acredito que tudo já deu certo no plano divino. Abençoo e agradeço a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e lhe agradeço, meu Pai, pelas inúmeras bênçãos recebidas. Amém. Ainda há pouco eu estava gravando o programa aqui, esse programa, tocou a campainha da minha casa, porque o meu estúdio fica na minha casa, eu fui atender. Eu estava gravando no domingo e eram duas pessoas. Eu admiro muito essas pessoas, eram dois, um senhor e um rapaz, né, testemunhas de Jeová, que saem aos domingos batendo de porta em porta, levando a palavra de Deus. Embora eu não seja, eu não pertença à religião deles, eu sempre os recebo com a maior alegria, porque eu admiro muito. No mundo como o de hoje, em que cada um está cuidando apenas de si, as pessoas tirarem o seu domingo, que é o dia de sair para dar um passeio, para, né, para poder levar a palavra de Deus. Conversamos bastante, foi muito bom, porque eu estou num momento delicado da minha vida, ainda abatido sobre a dor da morte do meu irmão, e sempre é bom quando a gente tem assim um momento para poder falar de Deus, para poder conversar com as pessoas, né? E eu gostei de ter recebido a visita aqui desses meus amigos dos Testemunhas do Jeová. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, aqui mora gente. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, uma das suas mais belas criações, Durval e Davi, Poente da Vida. Amigo, escute com calma a minha pobre canção. traz lembranças na alma, guardadas no coração. Há quase 18 anos, um sertanejo menino partiu seguindo o destino, buscando uma ilusão. Desesperado e aflito, fez versos à natureza e aquele solo bendito, as matas, campos e lagos, encantos de uma terra, citou o alto da serra no amanhecer mais bonito. O astro rei majestoso, nas manhãs mais coloridas, pintando quadros da vida na tela do infinito. Que vida mais cor-de-rosa, a sorte deixou perdida na estradinha mimosa de minha infância querida. Porque sou eu o caboclo que por missão ou vaidade deixou a felicidade na terra nunca esquecida. Quis o destino mandar na grande cidade o alvorecer da saudade, já no poente da vida. Voltar não pude, é verdade, à terra dos madrigais, pra não morrer de saudade com a falta dos velhos pais. E hoje um tango ao quebrado, pelas agruras da sorte, espero antes da morte, nos meus instantes finais, que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores da terra dos meus amores, que eu não verei nunca mais. Relembrando o boiado, Urvó e Davi, poente da vida. Por falar em Coromandel, o meu neto João passou aqui uma semana com a gente, ele tá de férias, né, com esse negócio de copa e tal, os meninos estão de férias, ele veio passar uma semana aqui, uma semana de muita alegria, né, criança na casa da gente, é engraçado como é que tem uma energia tão positiva. Deixou o vovô frouxo, né, porque ele não sossega um minuto, que energia, 4 anos de idade, uma inteligência fuça no computador, faz coisa no computador que nem eu não dou conta de fazer, né. E quando o meu filho Bruno foi levá-lo lá para Catu, para que a gente leva até na metade do caminho, e a mãe e o avô, o Dimas e a Fernanda, vêm buscar, né? Quando ele entrou em Coromandel, lá em Paracatu, estava tocando Eliane e Samuel na Boa Vista FM, do meu amigo Humberto Ney. Humberto, um abração para você, muito obrigado pelo carinho que você tem dado aí na divulgação para os meus afilhados Eliane e Samuel. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Ser inteligente é usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. Ser inteligente é usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. É a frase irretocável do programa de hoje. Tem hora que se você ficar calado, você evita muita confusão. É difícil. Eu, por exemplo, eu sou muito conversador, eu gosto de conversar. Mas eu estou aprendendo, a gente vai ficando velho e vai aprendendo. Tem hora que é melhor você calar a boca, porque as pessoas estão se espinhando muito pouca coisa. Né? Às vezes, por uma bobagem, uma palavra mal colocada, arranja uma confusão, uma ziquezira que para depois para consertar é uma dificuldade. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Tony e Thiago. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Toda terça-feira, a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, com Repeteco no domingo, terça-feira às 23 horas, no domingo às 22 horas pela Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Você pode me assistir no canal local, onde já passa, ou então no canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você pode também assistir pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br, rbtv.com.br. Dessas televisões pagas, a única que não me transmite é a NET. Se você quiser assistir meu programa, troca, sai da NET e vai para uma dessas aí. O povo da NET deve estar muito satisfeito comigo, mas eu também estou muito satisfeito que ele fique empatado, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Tony e Thiago. Recordações. Recordações que me chegam à noite não me deixam dormir. Lembranças de tudo que vivemos que me deixam assim, desesperado, sem você aqui. Eu sei que o seu olhar já não é pra mim. Eu sei que o seu amor já chegou ao fim. Eu sei que da nossa história não se lembra mais. Pra você tanto faz, não tá nem aí. Vou pedir ao tempo enquanto ele passar, pra do teu sorriso não me recordar. Vou pedir ao vento não trazer seu cheiro, pois o seu perfume só me faz chorar. Vou pedir ao sol pra não me aquecer, vou pedir à lua pra me esquecer. Olhar as estrelas já não dá prazer, porque tudo isso me lembra você. Não é pra mim, eu sei que o seu amor já chegou ao fim. Eu sei que da nossa história não se lembra mais. Pra você tanto faz, não tá nem aí. Vou pedir ao tempo enquanto ele passar, pra do teu sorriso não me recordar. Vou pedir ao vento não trazer seu cheiro, pois o seu perfume só me faz chorar. Vou pedir ao sol pra não me aquecer, vou pedir à lua pra me esquecer. Olhar as estrelas já não dá prazer, porque tudo isso. Vou pedir ao tempo enquanto ele passar, pra do teu sorriso não me recordar. Vou pedir ao vento não trazer seu cheiro, pois o seu perfume só me faz chorar. Vou pedir ao sol pra não me aquecer, vou pedir à lua pra me esquecer. Olhar as estrelas já não dá prazer, porque tudo isso me lembra você. Meu sol, as estrelas e a lua me lembram você. Meu sol, as estrelas e a lua me lembram você. A